A minha mãe me procurou, a verdade ela vem e me mostrou. A minha mãe me procurou, logo a verdade ela vem e me mostrou. E me ordenou para me seguir nesta verdade que é divino resplendor. E me ordenou para me seguir nesta verdade que é o divino resplendor. Eu digo aos meus irmãos, como foi para me seguir nesta linha da verdade? Eu digo aos meus irmãos, como foi para me seguir nesta linha da verdade? A minha mãe que me ordenou para ensinar os meus irmãos a me julgar. A minha mãe que me ordenou para ensinar os meus irmãos a me julgar. Os meus trabalhos é no astral, trago a verdade, ela limpa em cristal. Os meus trabalhos é no astral, trago a verdade, ela limpa em cristal. Ainda me liga em importância os ensinos da Virgem Divinal. Mas ninguém liga em importância os ensinos da Virgem Divinal. O tempo chegou, feliz aquele que seguiu e gravou este amor. O tempo chegou, feliz aquele que seguiu e gravou este amor. Que a minha mãe há muito tempo os ensinos para todos ela mandou. Que a minha mãe há muito tempo os ensinos para todos ela mandou.